Eco 2-0, pushback, acionamento, liga 3. 2-0, chama táxi. Chamar, hein? Salve, Salvador, é Mike Henrique Vita. Prossiga. Nós estamos aqui no pátio 3, posição 2, então autoriza reboque para a posição número 9. Chama na saída do pátio 3. Oi, confirme? Chama na saída do pátio 3. Chama na saída do 3, o Mike Henrique Vita. Salvador, gol 1-8-7, autorização para São Paulo, tem que estar eco. 1-8-7, Guarulhos, autorizado no 360, Perdulu 1-6, decola da 1-0, curva direita da Elba e da Brit, 1-2-0-8, aciona 5-1-2-3. Tá, 3-5-2-0 para o táxi com 143 a bordo, 1:50, resiste. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponte espera da 10, torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-3. 1-0-3, ponte espera da 1-0, com a torre, graças, boa noite. Então, autorizado, nível 360 para São Paulo, Guarulhos, conforme a rota, pressurou 1-6, saída da El, linha da Brise, decola 1-0, mesmo curva a o transponder 5-1-2-3, boa noite, 7. Manda a curva para a direita. Curva para a direita, o controle? Afirmativo, chama para tiver questionamento. É, pode estar 1-8-7. Torre Salvador, muito bom dia, o TAM 3520, pronto no ponto zero, dono zero. Zeta 520, tá livre, alinhar e decolar, dono zero, o vento 120 graus com 09 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, TAM 3520. Voo 18 no 7, pushback acionamento. 18 no 7, aguarde para pushback acionamento. Pode estar na moto. Então, nosso site, o Boedão, nosso equipe de solo, vai partir para táxi. Quem vai botar para táxi o Mike Vitor na escuta? Afirma. Mike Hank Vitor já finalizou o pushback? Tá finalizando agora. Confirme o destino no Pate 1. O gate é o? É o 9. Sente, Mike Hank Vitor, informa o Boeing 737 da companhia Gol realizando o pushback até a entrada do Pate principal. Aguarde para prosseguir com o reboque. Afirmativo, a gente está visual com o Gol. Após a passagem do mesmo, a gente segue para o 9. Decolas 3-4, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia, tá 3-5-2-0. Salvador, uma boa noite, Otan 3520, Pucajão. 3520, contato radar de colagem, suba 190. 190, 3520. Táxi Gol 1817, tem 181 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, altera no Galeão. Estou no site, autorizado o táxi até o ponto de espera via Pate 1 no Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, altímetro 10013. Pate 1 no Índia Alfa, ponto de espera, torre 18, 95, altímetro. Quem é que Vitor na escuta? Firma. Quem é Tank Vitor, prossegui a táxi, seguindo o Mog 737 da companhia Gol à sua frente. Reporte finalizando o reboque no gate 09. Afirmativo, vai seguir a nave da Gol, vai reportar a calçada no 9, ou mais 100 seguidas. Salvador, Gol no 8, no 7, passa uma ponto 0 da 1-0, próximo. Bom dia, Gol 8 no 7, está livre, aliás, decolado no 0, vento no 2, 0 graus com 0,8 nós. A linha decola no 0, Gol no 8, no 7. No 7, decolado 40, controle 10, decimal 8, boa viagem. 19-8, obrigado, 1-8, no 7. Tá, 3520, chame o Centro Recife, 12685, alterno 2545. 12685245 3520. Comandor, Gol 9, 7, decolando 3520. 8-1-7, contato radar na decolagem. Suba restrito ao nível 320, saída da EL. Da EL 320, restrito 8-1-7. 8-7. 8-7, possível? Solicita, se possível, voar na proa de Montepa, voo no 8-7. Sim, mantém perfil da subida. E chama agora o centro Recife 1253325 para a solicitação. 325. Salvador, mais 100, que Vitor na alçada no 59. Mais 100, que Vitor sente. Doutor, bom dia, Altera 3399, autorização Guarulhos, ciente da informação, eco. 399, informação eco, confere o estado da sua cópia. Prossiga. 3399, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via o pêndulo 16, após Belo Horizonte, direto Trivi, de acordo com a alta prevista no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da Euleda após Bridging, Bridging está certo pelo pêndulo 16. Transponder é 5140, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, via pêndulo 16, DHZ, Trivi. Decola da 10, curva esquerda, prefixe da EL, após da EL, voa Leda, Leda, Bridge. Aciona 5140, controle 120, decimal 83399. 3399, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Foi trata, 3399. Salvador, o Delta 339 para posicionamento, parte 2, conta 3. Delta 3399, quando a nossa vista pede salva, pode para ataque. Para ataque, não tem que ser agora. Confirmando, gate 09 do pátio principal. T3, remota 9. Gate T3309. Salve Salvador, bom dia, 9080 da Golf, gente da Eco, autorização, bom fim. 9080, informação Eco, confere, pronto, copy. Pronto. 9080, autorizado Salvador para Confins, nível 360. Via o peso 16, após de acordo com a ordem prevista no plano de voo, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta o peso 16. Transponder 5144, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, toma confins para pela peso louro 6, saída da Euleda Brinde, após o Brinde intercepta a peso louro 6, terceira curva direita, após decolagem, controle 1208, transponder 5144. O gol 908. Gol 9080, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o estacionamento. alternando 1228 e seu. Igualmente. 399 para o táxi, com o seu beijo 156, autônomo 24 horas, alternativa Galeão. Três 99, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera chama a Toy, 118, decimal 95 altímetro, 10 no 3. Gente, via parte, Índia, Bravo, Torre, quando pronto, 1895, 3399, 1.3 no altímetro. 3399, corrigindo, parte 1 no Índia Alfa. Parte 1 no Índia e Alfa, 3399. Salvador, 3399, quanto considera? 3399, a linha decola, pistão 0, vento marcha antena 99. A linha decola, dono 0 da 3399. Solo voo 9080, para pushback, acionamento na posição 8, na remota. Gol 9080, coordenação, equipe de solo, reporte para ataque. Ok, então fechado, gol 9080. 9, decolar 213, controle do 208, boa viagem. 208, obrigado. Dolly Salvador, bom dia, tá 3399. Bom dia, 3399, contato radar agrícola, subo 360, saída da EL. 360 da EL, tá 3399. Velocidade voar direto da EL, tá presente? Direto da EL, está livre. Obrigado, 3399. Para o táxi, POB 101, autonomia 320, até na Campina. 9080, autorizado táxi, até o ponto de espera. Via Pate 1, em Alfa, no Pate 1, chame controle, coesão 1, a torre 1 no 8.95, altímetro no 0, no 3. Autorizado táxi, frente. Vai em dia, ponto de espera da 102. 9080, torre em 118.95. Isso aí, 118.95. 9080, bom. Obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, 9080 da Gol, ponto espera no zero para decolagem. 0800, cruzado além de decolar pistão 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre além de decolar da 10, 190, entendo. Salvador, tá 3399, pode voar direto bridge, pode estar formação próxima a Leda. Solicite agora ao centro Recife, frequência 251 na alternada 3325, 3399. 251, 3325, obrigado.